Procurando meu sossego, tô no canto da cidade, tô tentando esconder a minha saudade. Você tá me procurando, mas eu vou seguir meus planos. A primeira regra é não te ligar, a segunda é não te atender, a terceira é provar que eu posso viver sem você. Se me quer, mas vai ficar querendo, vai rodando enquanto vou bebendo. A primeira regra é não te ligar, a segunda é não te atender, a terceira é provar que eu posso viver sem você. Se me quer, mas já fica querendo, vai rodando enquanto vou bebendo. Enquanto eu vou bebendo. Tava aqui combinando com meu coração, tá sem condição. E a gente andou levando pancada demais, cabeça na lua e o copo na mão. Cada gole uma decepção, e nenhum dos dois aguenta mais. Procurando meu sossego, tô no canto da cidade, tô tentando esconder a minha saudade. Você tá me procurando, mas eu vou seguir meus planos. A primeira regra é não te ligar, a segunda é não te atender, a terceira é provar que eu posso viver sem você. Se me quer, mas vai ficar querendo, vai rodando enquanto vou bebendo. A primeira regra é não te ligar,